primeiro Lusolaço. Vapor de imigração. Ó Deus, neste nosso sacrifício de estrangeiro, meu coração vive apertado. Foi tanto sofrimento e silêncio, com saudade e dor, que nunca regou a nossa terra. Ó mar, recebe esta morna e entrega a eles. Diz a eles que um dia nossos filhos não sentirão mais saudade, nossas mães não chorarão mais pelos seus filhos que partiram para uma terra longe, no vapor da imigração.